Décimo passo. Cuide de seu corpo. O corpo é a casa onde você mora. Ao nascer, você se mudou para essa casa e quando deixar o planeta, você se mudará dela. Ame e cuide da casa onde mora. Descubra o que gosta de fazer para que seu corpo seja o mais saudável, flexível e ágil possível. Para que seja uma casa onde você tenha prazer de morar. Não faça exercícios que causem sofrimento, porque se você se fizer sofrer, não vai se amar. Se você não gostar de correr, ande, de preferência num lugar bonito para os olhos. Se achar que ginástica é muito desgastante, faça hidroginástica ou qualquer outra atividade que lhe dê prazer e contribua para a saúde do seu corpo. Preste muita atenção no que você põe para dentro do seu corpo. Beba muita água e cuide da sua alimentação. A alimentação saudável é um combustível importante para o nosso corpo. Ela cria novas células e nos dá energia. Existem vários livros sobre esse assunto. Procure conhecê-los ou busque a orientação de um nutricionista. Todo o seu organismo vai agradecer por isso. E os benefícios serão tanto físicos quanto emocionais. Aprender sobre nutrição e alimentar-se saudavelmente é um ato de amor por si. Acredito muito em terapias alternativas, pois várias vezes constatei seus resultados positivos. Procure a que for melhor para você, a que lhe der mais prazer. Tenha certeza. Cuidar de nossos corpos é um ato de amor a nós mesmos.